terra de Judá. Um jovem surgiu, Uzias o rei, com coragem e luz. Com 16 anos começou a reinar. Fez o que era reto, buscou o Senhor e Deus o fez prosperar. Oh Senhor, nosso Deus, te buscamos em oração. Fortalece nosso coração, como Uzias, em tu tua mão nos guiará. Em cada batalha tua paz nos dará. Ele guerreou, os filisteus caiu, com muros quebrados sua força fluiu. Edificou cidades, a terra floresceu. Torre e poços, a graça se espalhou. A fama de Uzias ao longe ecoou. Oh Senhor, nosso tua paz nos dará. Mas quando se exaltou, seu coração se corrompeu. No templo do Senhor, a sua queda aconteceu. O orgulho afastou e a lepra lhe veio. Guardemos nossa fé, não deixemos. Como Uzias, em tua direção, nos dias de luta, tua mão nos guiará. Em cada batalha, tua paz nos dará. Assim ele partiu, mas seu legado ficou, que a história nos ensine o que o orgulho gerou, e que nossos corações sejam humildes, Senhor, que busquemos tua face sempre. Nosso Deus, te buscamos em oração, fortalece nosso coração. Batalha, tua paz nos dará. Oh Senhor, nosso Deus, te buscamos em oração, fortalece nosso coração. coração. Para sempre em tua direção. Amém.